Tower, go, go, Whitechapel, clear San Diego, I'll talk to you. Foram 476, chegada Mari. Desse mantendo 2000, ajuste 1011. Ok. 2011, então, pode voar para o número da presença? Autorizado. Ligou 1475, confirma a temperatura na pista pra gente, por favor. Temperatura tá 29 graus e a temperatura da pista, segundo informação aqui do nosso monitor, 24 graus. Obrigado. Pushback acionamento, portão 10, gol no 8, no 7. Gol no 8, no 7, 3 altos. Pushback acionamento, por táxi. Tá, por táxi, 8, no 7. Estabilizado, gol 1476. E completa final LS 186 torre. 1476. 186. Táxi, o gol no 897 com 47 a bordo. Serna Galeão, 4 horas de autonomia. Tá livre táxi, Pato, Gilete Alfa, reporta onde espera pronto, aqui na Gami 11, gol no 897. Mi 11, Pato, Gilete Alfa, reporta pronto, gol no 897. Salvador, gol 476, final, passando o externo, embaixo da base visual. No 476, 1:069, autorizado pouso, pista no zero. E pouso, 476. Ok, espera, pronto, gol 1897. 1897. Está autorizado ali, hein? Manteiga 010. Ali, Manteiga 010, gol 1897. 476, solo 51, livre à direita, taxia Alfa, Kilo, PAD 3, PAD 1, portão 10. Afim, vai taxiar via PAD de carga, via PAD 3 para o PAD 1, portão 10. No 7, 21, centena 059, autorizado decolagem no 0. Ele decolagem, gol 1897. No 7, decolou 53, controle 19, 58. Ok, obrigado, bom dia, boa noite, 17. Controle, boa noite, no 7, decolagem de Salvador, 1800, 10 CBM. 897, submarino 360, Dael, vigilância. Dael para 360, boa noite, no 7. 16, corrija o voo 1897. Passa nível 1150, chame o centro em 13325, alterne 1251. 13325, 251, bom dia, obrigado. Bom dia.